Salve, nação Salve, nação americana. americana. Programa 205. Quem vos fala sou eu mesmo. Estagiário idoso Marcão do Castelo para falar da grande vitória de ontem. América 2, São Bento 0. Reação do América. Hoje quase todo mundo entrou com atestado médico aqui. Mas vamos tocar o barco. Felipe Deleucas, seu boa noite. Boa noite, pessoal. Como a parte inicial, falar de uma novidade nossa que a gente está trazendo para esse programa, que é uma parceria que nós fechamos com a MW Futebol, que é uma. Eles promovem uma rádio online de análises táticas. Eles têm um perfil bem legal no Instagram também que faz desses comentários. E a partir de agora vocês vão conseguir acompanhar o nosso conteúdo por lá também. É isso aí. Todo programa a gente costuma dizer da importância de a gente estar compartilhando com os americanos, com os familiares, com os inimigos, com todo mundo sobre nossas plataformas, né? Tanto no Instagram, no Spotify, no YouTube, Decadentes AMG, né? No Twitter. E agora a gente vai ter essa oportunidade de divulgar o Decadentes também pela MW Futebol. Então, mais uma voz da torcida americana sendo expandida. Bacana. Vai ser legal essa parceria. Hoje temos aqui também a presença do Felipe Amore. Felipe, dá-se boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer aqui participar mais uma vez com vocês. Ainda mais vindo de uma bela vitória do bonde do Tigrão. E vamos lá, né? Comentar do jogo, comentar as perspectivas do campeonato. E é sempre bom ver o Decadentes inovando aí com novas parcerias e buscando sempre um conteúdo bacana, acompanhando tudo que é esporte que a América inventa. Muito bacana. É um prazer estar aqui. Beleza, é isso mesmo. Em breve estaremos patrocinando o Futebol de Botão do América, Decadentes no Futebol de Botão. Rafael também está aqui com a gente. Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Desse boa noite, mestre. Boa noite, nação americana. É um prazer estar participando aí hoje. Muito otimista com o time da América e vamos lá, vamos comentar. Beleza, show de bola. Isso que tá legal, né, cara? A gente começou o campeonato assim com uma expectativa grande. O time não correspondeu e agora, como o Fênix, renasceu das cinzas. Bom demais. Felipe Deleucas, aquele resumo. Tá preparado aí? O resumo com alguns contratempos, né? Porque para nós que temos de acompanhar por links alternativos é um pouco mais difícil. Então, mas a partida começou muito ao nosso favor, né? Com 5, 6 minutos ali, um rebote do chute do Azevedo pegou na trave, o Toscano conseguiu abrir o placar. Toscano, que foi uma inovação do glorioso Tigrão. Que resolveu mexer no time para atirar sacar no Giovani, que não vinha sendo tão produtivo, e colocando o Toscano, que, ainda que tenha seus defeitos, às vezes que ele entrou no finalzinho do jogo, conseguiu contribuir com assistências, pelo menos, né, para que resultaram em gols de vitória. Então teve a chance de começar e já no comecinho marcou o primeiro gol. E aí é uma partida que poderia ser difícil, já que São Bento vinha pressionado, jogava em casa. Tava com um público até bom lá no estádio, ao que os narradores falaram. Quando você já faz esse gol, já alivia um pouco mais a pressão. E a gente conseguiu, já também, ainda no primeiro tempo, marcar o segundo gol, um belo chute do João Paulo, depois de uma finta inacreditável que ele deu ao chutar o vento. Conseguiu enganar o adversário, e nessa sobra ele acerta um belo chute e abriu 2-0. E ali o jogo ficou mais ao nosso feitio, que a vantagem já é muito boa para se administrar, e o São Bento não tinha muito poder de reação. O Doriva até tenta mexer, já volta pro segundo tempo já com outras alterações, né? Mas ainda assim o América criava as principais ações do jogo. Eles tiveram mais chances tiveram um chute, né, de longe, que o Jô fez uma boa defesa, alguns cruzamentos para a área ali sem tanto perigo assim. E de resto, no contra-ataque, a gente conseguia sempre agredir muito, isso é muito perigoso, né? O Diego Ferreira acertou a trave ali no segundo tempo. O Viçosa perdeu um gol feito, que geralmente ele não perde, um gol que não é do feitio dele perder. Então a gente teve chances até de sair de lá com um placar maior, de ter feito 3, 4-0. Não teria sido um exagero pela produção ofensiva do nosso time ontem. Que aí eu achei legal, porque apesar de estar ganhando, as substituições do Tigrão não foram. Elas mantinham o time numa pegada de continuar atacando, de ter opções de contra-ataque. Ele colocou o Berola, Tudo bem que colocou o Flávio, né, para recompor mais, mas depois coloca o França também para continuar agredindo. Então as substituições dele tiveram um pouco o cuidado de manter o time indo à frente e não só esperar o São Bento atacar. E no final fomos coroados com a vitória, 2-0, tranquilo, sem sustos e com chances de maior sucesso ainda. É, cara, e sabe o que eu achei? Até dando um pitaco aí no seu comentário. O Tigrão, até nessas substituições, ele, pelo menos da minha parte, ele tem me surpreendido, cara. Porque a gente estava tão acostumado nas substituições de tira um volante e põe um volante, tira um centroavante e põe um centroavante. Sempre as mesmas, né? Trocar seis por meia dúzia. E eu tenho achado o Tigrão muito coerente nas substituições, até de partida para partida, de adversário para adversário. Então, mais um ponto positivo em relação ao desempenho do Tigrão aí como técnico. Felipe Amorim, você concorda com o Deleucas? Tem alguma observação? O que você achou do jogo? A boa parte do primeiro tempo eu não consegui ver, que eu estava chegando em casa, então só escutei no rádio. Mas achei o time bem seguro ontem, não teve nenhum momento que levou susto do adversário, nem nada. E realmente o Tigrão tem surpreendido nas modificações que ele tem feito. Né? Tem apostou no Flávio no jogo passado, nos dois últimos jogos, o menino entrou bem. Voltou com o Toscano no lugar do Mateuzinho, e a contusão do Mateuzinho é triste por um jogador machucar, lógico, mas o time melhorou muito sem ele, né? Então gostei da parte do jogo que eu vi ontem, gostei bastante. É aquela coisa, né? quando a maré começa a dar certo, né? Até isso, o Mateuzinho machuca, ele coloca o Toscano até que jogou bem, para quem tá um bom tempo sem jogar, né? Começar jogando, e até nisso, quando a fase tá bem e tá boa, as coisas viram pro nosso lado. Então isso também achei legal. E engraçado, cara, antes do Rafael, pedir a opinião do Rafael, ontem eu assisti o jogo da forma mais grotesca que eu já vi no mundo, porque os links, eu tô viajando a trabalho, tava na cidade de Passos ontem, fica no sudoeste de Minas, e não consegui pegar nenhum link pela internet pra assistir o jogo. Aí me aparece um link, cara, de um torcedor do São Bento. Ele transmitiu o jogo do celular dele da arquibancada. Então imagina a visão que eu tive do jogo São Bento e América. E a torcida do São Bento é igual a da América. Xinga, mas xinga mesmo. E nego dando bandeirada e xingando. Eu falei, puta merda. Então, assim, a análise do jogo que eu vou fazer hoje vai ser bem míope. Eu que tenho miopia, aí já viu o que vai dar, né? Mas, Rafael, Só um minutinho. Olha quem chegou aí. Menino Thales? Ô, Thales. Um minutinho aqui, só lembrando que assim, o pay-per-view tá em promoção, viu, Marcão? Você pode assinar essa porra aí, cara. Aceito colaborações, doações, que o idoso, a aposentadoria do idoso não é essas coisas no Brasil, Thales. Se você quiser ajudar a caixinha do idoso... Eu tô fazendo bico, Thales. Tô vendendo minhas drogas pelo estado de Minas Gerais. Ô, Thales, você tá sem fotinha hoje, o que aconteceu? Você não quer assustar os ouvintes? Cara, eu não sei colocar foto. Não, beleza. Eu sabia que você ia aparecer no programa. Você não ia descer. Agora apareceu essa cabeça de. Não, mas aqui é vídeo, ó. Ah, eu tô vendo. Coisa linda. Foto é minha praia ainda, não. Mas vou aprender essa porra ainda. Não, beleza, pô. A gente manda só o áudio pro pessoal da MW, né? Senão. É uma vantagem. Ia perder ouvintes se aparecesse a cara do Thales. É foda. Rafael. Cara, o que você achou do jogo? Você achou que o América jogou bem? A entrada do Toscano mudou alguma coisa naquela meiuca ali? Qual que é a sua opinião sobre o jogo, Jonathan? Eu gostei muito da postura do time. Eu também já estava mais ou menos imaginando isso, porque o Tigrão entrou com o Diego Ferreira, e eu já tinha até falado isso no grupo. Eu falei, gente, ninguém dos nossos atacantes faz o que o Mateuzinho faz, que é aquela recomposição. Estava até comentando com os meninos lá no estádio domingo. E o Diego fez isso muito bem, a dobradinha ali com o Leandro, ficou muito fechado lá à direita, eles estavam tendo muita dificuldade para poder atacar o América. E o Toscano entrou bem, muito bem. O Juninho, incrível, como que o cara consegue correr daquele jeito? É incrível tanto que o Juninho corre. Pô, o Berola pegava a bola na ponta esquerda ali, corria, logo que você olhava para dentro da área, quem, em vez do Viçosa chegando, quem estava chegando era o Juninho. Todos os lances no final do jogo. Então, mas eu gostei muito do time, gostei muito da parte defensiva. A gente não deixava eles encostar na bola, os jogadores já estavam mordendo. O Jorge fez uma defesa muito boa no início do jogo. Talvez tenha até mudado a história do jogo, né? Se tivesse tomado aquele gol ali. E eu gostei do João Paulo também, achei o João Paulo muito bem ontem. Jogou muito bem. Então acho que tá no caminho certo. O menino, o Flávio, eu achei ele fraco fisicamente. Não podia encostar nele, ele tava caindo, não tava aguentando o tranco. Eu acho que tinha que dar uma melhorada nessa parte física dele, pra firmar mais. Tô achando ele muito fraquinho fisicamente. E é isso. Não, cara, e você falou um negócio curioso, assim, que o Flávio realmente não tem um porte físico ainda de jogador profissional. É fato, né? Ele tem 19 anos e tal. A estrutura física dele lembra do perfil lipídico do Mateuzinho, né? Ele é um pouco mais forte que o Mateuzinho, deve ter uns 2 quilos a mais que o Mateuzinho, mas assim, eu também não achei ontem ele tão participativo, mas é normal, né, cara? A segunda partida que ele entra durante o jogo. O Juninho é impressionante. A gente já tem comentado isso ao longo de vários programas. O Juninho não tem aquele primor de técnica, mas é um cara que é incansável. Todo canto do jogo ele vai, ele divide, ele participa. Tem hora que ele faz os gols espíritas dele. Então, o Juninho é o pulmão do time mesmo, cara. Então, a gente não pode nem questionar muito o Juninho durante os jogos, porque questão de técnica, porque na raça ele vai, ele tem pulmão. Ô, Thales, você que assistiu aí pelo seu pay-per-view, você que é um milionário, tô brincando. Você que assistiu pelo pay-per-view aí, o que, que você achou do jogo, a entrada do Toscano, do Diego Ferreira? Você acha que o time evoluiu, continua no mesmo nível? O que, que você achou? Então, eu tô aqui só de passagem, que eu não assisti o jogo. Realmente, é uma opinião gabaritada. E isso porque o senhor tem o pay-per-view. Chupa, Thales. Eu não assisti o jogo, cara. Esse é o pior, americano. Tem o PPV, eu não assisto. Eu não tenho o PPV, eu assisti num hotel, de um link de um torcedor de São Bento que estava no estádio, e o cara veio me criticar. Otávio, você fica na posição. Eu fui de link alternativo no trabalho, explicando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro para um português. Tá vendo, Thales? É complicado, viu? Não é tão difícil. Pra ser muito sincero, nem os melhores momentos eu vi ainda, cara. Realmente. Então você tá vindo aqui só pra tomar uma cerveja com a gente, dar uns pitacos e aparecer na câmera aí. Eu vim aqui ver vocês, tava com saudade. Beleza. Faz parte. Bom te ver. Tava sem nada pra fazer? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu assisti o jogo de forma esdrúxula ontem, dessa forma que eu falei pra vocês, e estive no jogo às 11 horas, né? No domingo, né? Domingo ou sábado? Agora nem tô lembrando se o jogo foi domingo, né? Essas mudanças aí que o Tigrão fez, obviamente que ele fez algumas mudanças por cartão vermelho do Zé Ricardo, né? Que foi aquele jogo que ele foi expulso. A contusão do Mateuzinho. Eu já tô pensando além. Maranhão, vocês acham? Maranhão é unanimidade, né? Que tem que ficar de fora. Mas vocês voltariam no esquema de 3 volantes? Manteriam os 2 volantes e o Toscano e o Diego Ferreira? O que vocês vislumbram, assim? Vocês acham que o time tem rendido as últimas 2 partidas dessa forma melhor do que estar com os 3 volantes? O que vocês acham? O que você acha, Deleux? Olha, se for pensar, por exemplo, fazendo análise de números, o Maranhão não tem, embora ele jogue ali na linha de volantes, ele seja um volante de origem, ele não tem por partidas uma quantidade de desarmes alto. Na verdade, ele teve jogo que ele não fez nenhum desarme. Geralmente ele faz ali 1-2 desarmes por jogo. A média dele é baixa. Quem geralmente cuida da maior parte dos desarmes no meio de campo é o próprio Zé Ricardo, né? E o Juninho, que depende. Ontem mesmo o Juninho teve mais desarmes na partida. Mas em geral são os 2 que monopolizam um pouco mais a estatística, com o Zé tendo um pouco mais de preponderância ali. Então, tipo assim, acho que foi por isso que ele deu lugar ao Giovani, que ele pensou, bom, já que ele não tá sendo tão efetivo assim lá atrás, vamos tentar com o Giovani, que tem um pouco mais de técnica. Só que também não tem, assim, ele também não é um primor técnico, não, assim, pecando, ele até é mais rápido, então se apresenta mais, só que a compensação ele erra, como ele tenta mais também, ele erra muito mais. E aí, ontem, né, ele resolveu colocar o Toscano fazendo essa parte, esse terceiro homem no meio ali. E funcionou. O Toscano, por exemplo, ontem teve 2 desarmes, que é, em geral, a média que o Maranhão vinha tendo. Então não é, tipo assim, ele conseguiu produzir defensivamente mais ou menos ali o que os outros 2 da posição preenchiam. E ele tem um pouco melhor de produção ofensiva, né? Ainda que nesse ano ele tenha pecado muito em finalizações no início, né? Se ele acertar, colocar o pé na forma ali, a gente ganha mais uma opção. Embora, por exemplo, ontem eu acho que ele tenha feito gol errando o chute. Ele não pegou do jeito que ele queria, mas assim, fez o gol, né? Então, são questões a se pensar. Eu acho que ele tentou porque as peças que ele vem colocando ali não vem funcionando tão bem. E aí a questão é se o Toscano vai conseguir se manter, né? Se ele vai, ou se ele vai acabar perdendo o espaço, né? Fazendo mais atuações ruins. Que é difícil você tentar julgá-lo por uma partida, né? E o que ele entrou. vamos ver se ele vai conseguir continuar nessa pegada, né? O Toscano, cara, a gente estava conversando no início do campeonato, e até no Campeonato Mineiro também, que no América jogava com dois volantes, e o Toscano e o Mateuzinho no meio. No final do Campeonato Mineiro, o Toscano já não tava rendendo nada, né, velho? E aí ele começou o campeonato da Série B, putz, lixo. Aí muita gente comenta assim, ele ficou muito tempo fora, acho que ele ficou 3 anos fora no futebol coreano, futebol na segunda do japonês e tal. Mas, pô, já tá quase 1 ano já na América, já era pra ter sentido como é que é o ritmo do futebol brasileiro, apesar dele não estar jogando com frequência. Mas você falou um negócio que aí acho que é fundamental. É, que o Toscano é melhor finalizador que o Maranhão é fato. Isso é fato. Agora, o que é... mas o que é surpreendente, Thales, até pela análise, tudo bem, a análise de um jogo só, do Deleucos, é que o Toscano desarmou mais do que a média do Maranhão, velho. Você entendeu? São posições diferentes e o Toscano ainda consegue desarmar mais do que o Maranhão. Aí você mostra por esse dado que o Maranhão não é efetivo na principal função dele, que é o desarme. Concorda comigo? Por isso que é questionável. Será que o Maranhão voltaria ou mantém o Toscano? O que, que você acha, Rafael? Você acha que o Toscano tem que... Eu acho que o Mateuzinho entrou na conversa aí dessa nossa aí. Você não é o Mateuzinho, essa porra aí? Putz, grilo. O cara me põe a foto do Mateuzinho. Ele pode falar mal do Mateuzinho? Eu só... Mas, ô Rafael, me diz aí, o que, que você acha? Oi. Você acha que o Maranhão, nesse caso, você deveria voltar... Hã? Rafael? Não fui eu que falei, não. Foi alguém que falou. Não, eu queria saber de você o seguinte. Se você acha que o Toscano deve ser mantido no time ou o Maranhão, no próximo jogo contra o Operário, deve voltar? Ó, eu, pra ser bem sincero, pelo que eu vi ontem do jogo, o que o América jogou, eu não tinha visto nesse ano. Foi incrível como que os caras estavam bem atentos no jogo, bem ligados, marcando forte, marcando em cima, atacando bem, atacando com todo mundo, defendendo bem. Eu acho que o Tigrão conseguiu o que ele queria no início, que foi jogar com 3 volantes e ganhar uma segurança. Agora que o time deu essa embalada e ele já começou a jogar com meia, né, jogou com o Giovani, agora jogou com o Toscano, eu acho que não deve mudar não, ainda mais dentro de casa. Eu manteria o mesmo time. O Maranhão, o seguinte, ele colocou o Maranhão, no meu entendimento, para ganhar força no meio de campo do América. A gente estava questionando, falando com isso, estava conversando com o Brunão, estava falando exatamente disso. O time do América era muito baixo e fraco. É Juninho de 1,70m, Zé Ricardo, aí tinha Christian como opção, Diego Ferreira jogando na direita, porque o Leandro estava machucado. Na esquerda, João Paulo, que é baixo também, então o time do América estava muito baixo. Ele colocou o Maranhão no meio de campo para dar uma segurança mais na zaga, para ganhar força no meio de campo e para passar confiança, para o time ganhar confiança. Agora que voltaram as vitórias, não tem por que voltar 3 volantes, não. Se está dando certo desse jeito, eu manteria o Toscano no próximo jogo. Desde o começo, o Tigrão falou sobre isso, né? Ele queria acertar a defesa. Primeiro acerta a defesa, depois pensa para frente. Agora, só dando meu pitaco aqui, pelo que tá dando para ver do Tigrão, eu acho que ele vai voltar com o Maranhão. O jeitão dele parece que é esse. Ele gosta do grupo e tudo. Não sei se ele tiraria o Maranhão agora, não. Eu acho que ele volta. A chance de tirar é porque o Maranhão, na teoria, já saiu do time, né? Ele já não vinha sendo titular mais. Ele jogou o último jogo porque o Zé tava suspenso, mas em geral a linha do meio de campo tava com o Zé, Juninho e Giovani, né? Nos últimos jogos. Isso, nos últimos jogos, sim. Foi o Zé Ricardo saiu. Porque o quadro vermelho. E aí ele tomou. Aí acabou com o Maranhão, tomou o terceiro amarelo, não pôde nem jogar esse, né? E aí eu acho que o Toscano entrou porque o Giovani vinha mal e o Maranhão tava suspenso. Eu acho que ele entrou por conta disso. Mas eu acho que pela atuação, ele coloca tipo um ponto de interrogação no Tigrão, para ver se mantém. Eu acho que pela atuação ele não deve mexer mais, não. Contra o Vitória, ele já entrou com o Maranhão no banco e o Giovani de meia, jogando com o Zé Ricardo e Juninho. Tanto que o Zé Ricardo foi expulso. Então, tipo assim, eu acho que é capaz dele manter. Mas assim, acho que ele prepara o time de acordo com o adversário, né? Então... Que é muito legal, né? Isso é surpreendente, viu, Carlos? Isso é surpreendente, porque eu vou falar da minha parte, tá? Eu criei um... pré-julguei o Tigrão e achava que esse cara... Eu acho que a grande parte da torcida América não conhecia o Tigrão como técnico. E os trabalhos que ele fez no interior do Rio de Janeiro, por menores que sejam, em questão de tempo, né, de duração, foram fracos, cara. Então, assim, na pressão que a América tava, de resultados horrorosos, na zona de rebaixamento, falei, pô, esse cara não vai vingar. E foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. E o que você tá falando, Thales, ele mudar o time, tudo bem que ele teve que substituir alguns jogadores por conta de cartão, de contusão, mas nas substituições dele, a gente não vê aquela rotina de trocar os seis por meia dúzia, entendeu? Ele tem uma cabeça diferente, cara. E isso eu tô. Por isso que eu acho que a perspectiva do América no segundo turno é melhor. E outro detalhe: você lembrou muito bem que a principal preocupação do Tigrão era arrumar a defesa, que realmente era um lixo. E nas entrevistas que ele deu na questão da Copa América, na parada da Copa América, ele falou assim: agora é o momento de eu acertar o meio de campo e ataque. E parece que essa parada foi boa para ele acertar o meio de campo de ataque, entendeu? E outra coisa também, Marcão, que me surpreendeu é que o Mateuzinho tem uma voz estranha, né, bicho? Não condiz muito com ele, não. Ele tá tomando hormônio, né? Hormônio de crescimento. Né, Mateuzinho? Mateuzinho Amor. Ô, Felipe Amor, o que você tá achando dessa discussão aí? Você dá da mesma opinião que tem que manter o time? Que realmente esse último jogo, para mim, foi um dos melhores do América. Amori? Melhores do ano da América. É, o Mateuzinho. É, acho que... Alô? Tá escutando? Não, tô te ouvindo, pode falar. Sim, então, pode falar. Então, acho que foi um dos melhores jogos, o melhor jogo do ano da América. Se não foi um dos melhores, né? Acho que ele não vai mexer no time, vai manter o Toscano, ainda mais jogando em casa. E precisando de continuar essa sequência de vitória, o time tá jogando bem. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente acertou a defesa, que a gente tem tomado muito gol. O último jogo não tomamos, mas a gente tem tomado dois, três gols por jogo. E gol bobo, né? Gol bobo, acho que o América, a especialidade, quando leva gol, é gol bobo. Mas ontem o time jogou tão bem que até o João Paulo jogou bem, velho. Até o João Paulo. Realmente foi o melhor jogo do ano. Foi o melhor jogo do ano. O que eu falo da defesa, eu acho até que ele tem uma ajeitada assim na defesa. O problema é que a gente tem peças ruins e a gente acaba pecando nisso. Nossos gols saem de falhas, muitas vezes individuais ali, grotescas, mais do que falhas coletivas. Por exemplo, no gol do Guarani, o primeiro, o Giovani que não acompanha o cara, e aí ele pega livre, aí ele chuta e o Jô aceita um gol defensável. O outro é um gol contra. Então, tipo assim, a gente tem muitas falhas que são individuais. Não exatamente por o time estar se postando mal coletivamente. Realmente, e a gente não tem sido pressionado tanto assim. Tirando o jogo do Vitória, que a gente teve um jogador a menos ali, a gente não foi tão atacado. Então, se a gente não se a gente tivesse uns jogadores um pouquinho melhores e falhasse um pouquinho menos, eu acho que a gente estaria tomando menos gols. Porque quando tem um jogo igual, ontem não teve falha individual. Fechamos o jogo sem tomar gol. Então, acho que a gente depende muito disso. Se a gente consegue pegar uma jornada que ninguém ali vai falhar, a gente consegue. Mas você falou uma coisa que... É que a gente voltou a fazer gol, né? Essa aqui é a parte importante, né? E ainda que no início do campeonato a gente não tava fazendo gol. Não, desde o início do ano, né? A gente tá só fazendo fazer gol. O time tá... Acho que a partir do momento que o time começa a ganhar, né? Os jogadores ficam mais tranquilos, mais confiantes. Acho que foi o Rafael que falou da questão da confiança. Antes o América levava um gol... Era um desespero, cara. Aí que o time batia a cabeça mesmo e tal. Agora, se leva um gol, até esse último o jogo que a gente ganhou de 3-2, teve outro que a gente ganhou do Londrina de 4-3, o time se sente confiante e tranquilo para chegar lá e buscar o gol. Em tempos não muito distantes, cara, levava um gol, era um Deus nos acuda. E Jori desesperado, e Paulão batendo cabeça com o Ricardo Silva ou com o Pedrão, era foda, velho. Então, assim, a gente tá num caminho certo, assim. Não sei se a gente vai manter essa invencibilidade por muito tempo. Pode falar. Eu até achava, eu até comentava no grupo algumas vezes que o time lembrava muito de 2016, que tomava um gol e desesperava. O jogo ia embora mesmo. Tomava foda, gols, você viu o abatimento na cara de todo mundo. Não, e na torcida também, né, cara? Porque assim, nós fomos exigentes, mas tem uma turma também que é barra pesadíssima. Então, assim. Começa a dar merda, a torcida começa a vaiar, isso pode ser no início do jogo, todo mundo estressado, isso contamina todo mundo, cara, carga negativa. Assim como a carga positiva contamina todo mundo, qualquer coisa tá ruim. Cara, eu vi o torcedor da América, teve um jogo que eu acho que a gente perdeu, foi contra o Sport de virada, contra o Atlético Goianiense. Cara, nego brigando com o outro torcedor na entrada do banheiro, velho. Então, assim, agora o clima é outro. O clima é outro. Então, a perspectiva, eu também, assim, eu acredito que ele vai pro Maranhão. Eu torço para que isso não aconteça, mas eu acredito que ele vai voltar contra o Maranhão, contra o Operário. Se não me engano, o Operário tem sexto lugar no campeonato. Então não é um time bobo, né? E também tá com uma sequência boa aí de jogos de invencibilidade. Então vai ser um adversário complicado. Assim como a gente teve outros também, conseguiu sair com sucesso, né? Então, bom, vamos acreditar no bonde do Tigrão aí novamente. Ó, Não pode falar, Rafael. Eu acho que ele vai manter o mesmo time, com Diego Ferreira, com Marcelo Toscano, mesmo time. Eu acho. Minha opinião é essa. E eu também jogaria desse jeito. O jeito que nós jogamos com esse jogo fora de casa, você tá doido. Pode ser Operário, Bragantino, Coritiba, quem for dentro de casa tem que jogar daquele jeito ali, ué. Também acho. E os adversários estão respeitando mais a gente agora, né, Rafael? Porque antes era o saco de pancada, era o América. Agora não, meu irmão. Agora... Com certeza. Vem pianinho, que senão vai levar gol. Tanto que teve a entrevista do Doriva no pós-jogo falando que o América é candidato a acesso, né? É isso aí. Ô, Deleucas, tem perguntas e interações? Temos. Vou colocar aqui. O Thales Costa, ele... fala da negociação, né? Diz que o América está negociando um empréstimo do Juan Bocelli, do Atlético Paranaense, e pergunta se acha mesmo viável com o Michel Bastos no elenco, sendo que o salário do Michel Bastos provavelmente é muito alto. Ao que se especula, realmente gira na faixa ali dos 100 mil por mês, possivelmente é um dos maiores salários do elenco junto com o Leandro Donizete, né? Só que a questão é que ele não vem jogando e acho difícil de ser aproveitado pela questão de comportamento desse campo e tal, pelo que se escuta de bastidores, né? Ele em reunião disse que melhoraria, aparentemente não melhorou, já que não está tendo tantas chances, então pode ser que se ele realmente não der um outro rumo, não melhorar, acredito que ele não volte a jogar. E aí tem um outro meio interessante, porque se você tem um meio no elenco, você sabe que não conta com ele. E os que a gente tem em geral não estão produzindo tanto, tipo o Matheuzinho ou o Giovani, dependendo se for um bom negócio, acho viável. Amor, e o Michel Bastos aí, cara, te decepcionou? Viu aqui. Mas realmente eu esperava, na hora que o América anunciou, eu achava que seria o cara que ia resolver e fazer a gente engrenar no campeonato. O jogo que ele entrou como titular, eu não achei ele tão ruim, né? Ele fez uns lances legais. Mas realmente essa questão extra-campo dele que todo mundo comenta realmente deve estar complicando. Que nem no banco ele tá ficando mais. Já tem uns 3 jogos que nem no banco ele aparece. Então realmente acho que aproveitado ele não vai ser mais, não. É, e a gente ficava antes de quando o América tava na draga danada, né? A gente ficava ali antes de começar o jogo, essa aí a escalação do América. E falou, putz grilo, por que o Michel Bastos não foi escalado, não tá nem no banco? A gente tava ficando puto, né? Cara, depois a gente foi era a primeira coisa que a gente olhava. É, justamente, pô, o cara nem no banco. Depois que a gente começou a ter as informações, o porquê, aí você vê, eu fico, todo mundo que eu converso, falei, porra, o cara tá no final de carreira, acho que é o último suspiro, né, de aparecer, ele nem precisa aparecer mais, não sei lá, cara. Então por que não para de jogar bola? O cara já tá rico, já jogou aí fora do país, jogou no país, já disputou a Copa do Mundo, pra quê, cara? Então, eu fico revoltado com isso, velho. Eu fico puto mesmo. Por que que o cara vem... A gente já sabia que ele é um jogador de grupo. No esporte ele teve problema. No São Paulo ele teve problema. Ele sempre foi um cara questionador. Ele quer jogar todas as partidas de titular. Se não colocar ele como titular, ele fica puto e apronta uma confusão danada pra derrubar a técnica e tal. No América ele veio e jogou meio jogo e depois... Cara... E esse Bocelli, né? Eu não conheço o futebol dele. A gente assistiu... Eu vi aí os vídeos hoje pela internet, parece que é um bom jogador. Ele nem chegou nem a estrear no Atlético Paranaense, pelo que das informações que eu tive. Mas parece que pelo menos ele tem talento, um cara novo. Vamos ver o que vai dar. E você, Rafael, que você tem qual a sua opinião sobre o Bocelli e até o Michel Bastos? É, eu até comentei mais cedo no grupo a respeito do Bocelli. Meu único medo é por causa da idade dele. É, não, eu tenho medo de não encaixar por causa da idade. 19 anos, muito novo. Se eu talvez tivesse 21, 22, o cara já tá um pouco mais rodado em torneio profissional e tudo. Agora, vamos ver, né? Eu acho que vai dar certo. Pelo menos um canhotinho, parece ser bom de bola, parece pegar bem na bola, bate falta, bate escanteio. Agora, quanto ao Michel Bastos, eu já dispensava de cara. Tá no correr isso que aconteceu, o que aconteceu com o Donizete. Se esse cara inventa uma lesão em dezembro, alguma coisa do tipo, não sei. Eu já corria com ele de uma vez. Também concordo, cara. E esse cara pra desestruturar o grupo todo, cara, não custa nada, entendeu? É peso morto e contamina o ambiente, velho. Até porque quando ele tá bebendo, pra ele ter uma lesão no fígado ali não custa, né? E aí, até que cara... E disso eu posso falar. E disso eu posso falar. Se pegar uma contusão no fígado, nos rins, meu amigo, já era. A gente tem também um outro comentário do Bernardo Moreira, ainda falando sobre o Bocelli, que ele pergunta se ele tá vindo por conta da contusão do Mateuzinho ou se ele pode estar saindo. Eles estão falando de Vasco, né? Bom, se for, que vá. Que vá com Deus, né? Se a gente conseguir enganar alguém, tá lindo. Pô, a nossa promessa, Deleucas, a nossa promessa, o grande foguete Mateuzinho, amigo do Neymar, você tá doido pra ficar livre dele, velho? O parto do Neymar? E que seja até pelo bem da carreira dele. Eu acho que ele não... Assim, ele não... Embora... Eu acho até que a parte da torcida do América tem... com ele ainda um carinho maior do que tem até com outros jogadores da base. Você vê, em geral, uma... Ainda que muita gente seja crítica, você tem ainda uma grande parte da torcida que ainda o defende, né? Ainda tem uma simpatia maior pelo que ele produz, ainda que não seja tanto. Ainda esperando vingar, né? Eu acho que ele teve aquele momento, assim, que ele pareceu ser mais promissor, né? Ali, no comecinho dele, mas desde a lesão do joelho, ele realmente não voltou produzindo. E aí, esse é que é o problema. E a gente vê... ele cada vez mais produzindo pouco. Ele tem muitos lampejos, mas sem muita efetividade, sem coisas que produzir muito pro time mesmo. E sendo apenas com isso, ele vira um jogador que perde muita posse e cria muito pouco. Então, aquele eu lembro que as primeiras partidas dele, ainda que ele não fosse tão produtivo, ele rabiscava, pegava ali o lateral, fazia muito com o Berola faz. O Berola pega o lateral ali, vai pra cima dele, tenta driblar, tenta passar, um cara que é muito agudo, tenta muito esse tipo de jogada. O Mateuzinho hoje ele não tenta muito isso, ele prefere sair conduzindo a bola, tentando tirar e conduzir por fora da marcação, sem enfrentar a marcação em drible, sem tentar rabiscar igual ele fazia antes. E aí ele perdeu muito do que ele tinha, né? Eu acho que ele evoluiu. Mas eu acho, Deleux, até por conta que você disse, cara, ele teve uma lesão séria, eu acho que o psicológico dele, ele não assimilou isso, cara. Então, como ele ficou muito tempo parado, eu tô imaginando na cabeça do cara, né? Ele tem receio de partir para cima, ele não sente confiança para ir para cima, porque conta na cabeça dele que ele pode ter uma lesão igual ou pior do que ele já teve, entendeu? Sem dúvida. Isso faz sentido. A questão é que ele já voltou da lesão já tem muito tempo também, né? Mas sabe, se ele tiver outra lesão daquela, praticamente encerra a carreira, não tem muito o que fazer mais, não. Vira um novo cara. Vem de duas, três lesões seguidas na América. Ele vai, joga um tempo, para. Joga um tempo, para. Eu não concordo muito, não. Eu já tive, a lesão que ele teve, eu tive três vezes. Duas no joelho direito e uma no joelho esquerdo. Assim, pelo que ele faz durante as partidas, ele volta pra marcar, divide bola lá atrás, dá carrinho, eu não acredito que seja psicológico, não. Porque eu não faço aquilo nem mais de jeito nenhum. Entendi. Entendeu? Eu não acho que é o psicológico, não é, não. Eu aprendi a aceitar o jeito do Mateuzinho jogar, porque ele é um jogador muito tático para os técnicos. Eles estão usando ele muito como um apoiador dos laterais, ajuda a marcar lá atrás, cobre o Leandro Silva toda hora. Então, eu mais ou menos estou entendendo. Eu estava conversando com os meninos, com o Alex, com o Ritoche, domingo, sobre isso. Entendeu? O Mateuzinho não é aquele cara agora para ser goleador, dar assistência e cair para dentro dos caras. Ele está sendo um jogador mais tático, como foi com o Anderson em 2017. Pode até ser, mas que... Ou pode ser que tenha mudado o jogo dele por conta da contusão, ou não sente confiança, ou é o que você está falando aí, mas que não é mais o mesmo jogador que era antes, ele não é, cara. E eu gostava do Mateuzinho como ele era antes. E tinha até um poder de finalização bom, vou falar que era altíssimo, mas era bom. Hoje, raramente, o Mateuzinho chuta pro gol, né, cara? E quando chuta, é aquele peteleco. Então, assim... Quando o Felipe disse pra ir pro Vasco, às vezes é uma oportunidade, vai pro Vasco, às vezes o cara, sei lá, às vezes estoura o cara lá. Voa, estoura, coisa que não aconteceu aqui ainda. Sim. E eu acho que também essa queda dele pode ter sido em relação ao Luan, que comprava o boi dele, né? Então ele partia pra cima, era pego pros caras. O Luan vinha e batia nos caras. Acho que ele tá inseguro também em campo. Pode ser também. E alguns comentários aqui que a gente tem, né? Vou só colocar, que pergunta que o Maurício Cândido, ele pergunta se o Toscano é melhor do que o Giovani. E o homem do atestado, o Lucas de Leucas, dizendo que pode-se dizer que com o Toscano entrando, se seria uma mudança tática do 4-3-3 para o 4-2-3-1. Ainda também com o Vale Verde, concordando com o Marcão aqui, dizendo que vocês foram enganados, está fechado com o Jori, falando para o Mateuzinho, eterna promessa vazar, assim como o nosso glorioso Michel Bastos. Então, sobre essa questão do Toscano, assim, para mim, o Giovanni ainda não mostrou. O Toscano pode ter sido o cara de uma temporada boa, aquela do América 2015. O Giovanni ainda não teve nem essa temporada. E assim, pelo que eles produziram no pouco que a gente conseguiu ver, eu achei que o Toscano conseguiu ter uma efetividade um pouco maior. Nada a nada, ele teve 2 assistências para gols de vitória em jogos recentes. E ontem eu achei que ele fez um bom papel, começando ali com o gol. Só que eu acho que ele jogou com o mesmo esquema. Ele voltava para recompor ali numa linha de 3. Ele manteve o esquema tático com o Toscano, só fazendo aquele terceiro homem de meio campo que o Maranhão vinha fazendo, e também o Giovanni, que só colocou o Toscano ali. Mas qual a opinião de você, Rafael? Pode começar. Bom, eu acho também que não mudou muito o esquema tático, não. Eu vi um Toscano voltando muito, ajudando na marcação, então não acho que mudou muito, não. Eu tô preferindo o Toscano do que o Giovanni, pela partida de ontem. E com a coisa positiva, que eu achei que ele ali, e não fazendo uma das pontas, igual ele vinha fazendo antes, foi melhor, porque ele acompanha, ele não tem mais aquele vigor para se acompanhar no lateral, que já jogou muito mais rápido. Então, o gol que a gente toma no Juventude foi assim, ele não conseguindo acompanhar o cara, nem sequer para fazer uma falta. E aí, ele ali no meio, onde ele não tem que, onde a marcação fica mais por zona, ele tem que compor mais um setor, ele não tem que acompanhar jogadores tão rápido, esse tempo de filtração, ele consegue recompor melhor defensivamente ainda do que ele fazendo, acompanhando o lateral. Então acho que a entrada dele onde ele entrou é até melhor para ele, e acabou sendo uma produção legal. E outro detalhe, é melhor para ele, e quando ele vai ao ataque, quando ele chega ao ataque, o poder de finalização, é o que a gente falou anteriormente, o poder de finalização dele é muito mais qualificado do que do Maranhão, por exemplo. Teve jogo aí com o Maranhão que estava tentando chutar pro gol, né? Chutava para a lua. Então, assim, e aí eu nem critico o Maranhão, não. É porque ele era a função do cara, mas ele é fraco. Então, realmente, essa posição, ou esse esquema que o Toscano entrou, acho que para ele não tem mais o vigor físico que tinha antes, como você disse bem, e ele pode chegar no ataque com qualidade quando ele chegar. Então, assim, eu acho que quem ganha nessa mudança é o América. E foi o que eu disse anteriormente. Parece que até os cartões amarelos, as contusões, quando acontece, a gente está colocando os jogadores e tem rendido bem. Em relação ao Giovanni, eu achei ele muito limitado, muito fraco. E foi o que o Rafael falou. Esse uruguaio que está vindo, se não me engano, o Giovanni também tem 19 anos. Esses caras não têm muita bagagem, né, velho? Série B é punk. O ritmo é diferente. Esse cara veio do Atlético Paranaense, ele nem estava sendo aproveitado, nem chegou a ser aproveitado, pelo que eu vi. Então, não sei como é que esse cara vai vir. Se for um Toscano que já deve estar com seus 34 anos, 35, não sei. Eu acho que é o momento dele ser titular no América agora, entendeu? Quem ganha é o América. É muito novo, né? 19 anos é muito novo. O cara não disputou praticamente campeonato nenhum pelo profissional. Não deve ter disputado uma temporada inteira por um time profissional. Então, não tem como é que você confia num cara desse para chegar e tomar a camisa 10 ali e pronto. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também concordo com você. Sempre que a gente precisa tanto de um meia, a gente vai apostar as fichas que a gente tem num menino, como você disse, que não tem experiência nenhuma como profissional, e de um futebol que não é o brasileiro, que é o uruguaio, sempre é foda. Mas tudo bem, é uma aposta, não é uma contratação, né? É uma aposta. Vide que o Arrascaeta tá engrenado no Cruzeiro, demorou alguns aninhos, né? Ele chegou também com a cidade. Então, uma coisa que, assim, que eu coloco, questão quando você traz jogadores dessa faixa etária, é muita questão de, se for para arriscar num jovem que você vai ter que não tá pronto, que a gente vai ter que trabalhar ele aqui, ter que ajudar a ele ganhar essa cancha, que os jogadores vêm pra gente com esse intuito. Isso é comum lá fora, isso acontece bastante, e os times em geral que não tem tanto poder aquisitivo, eles acabam conseguindo pegar esses jogadores, lapidar ele um pouquinho, e sabendo que não é um cara que vai contar para ir bem todos os jogos, mas que aquele cara que às vezes no jogo que ele conseguir ir bem, ele vai conseguir produzir alguma coisa. Então você tem essa paciência de saber trabalhar. O que eu acho que, a não ser que seja um cara que é fora da média, um cara que realmente venha se mostrando com um destaque sensacional, eu acho mais legal você investir num jogador da sua própria base, pelo menos assim, antes de trazer, experimentar alguém. Por exemplo, esse jogo agora do São Bento, teve lá um meio da base que compôs o elenco, já foi lateral esquerdo também. Então, antes de trazer um jogador tipo Giovanni, que o último clube que ele passou foi um clube da terceira, de Portugal, também até para arranjar time para eles emprestado, não consegue arranjar times tão bons assim. Você tem que pensar, pô, será que não tem ninguém que consiga fazer o que ele faz aqui, que a gente poderia investir? É claro que não é a solução, mas se vai trazer um cara que é para trabalhar muito, para contar com altos e baixos, pô, pega um promissor nosso e tenta. É, se não der, aí você consegue, aí você realmente investe nessa. E nesse passo, eu acho que a gente aproveita muito mal o estadual, que era porque realmente se pegar agora, na situação que tava, lançar o menino da base ali, isso é meio loucura. Podia correr o risco de queimar o cara. Ô, Madeleu, desculpe te interromper a minha célebre frase. Quantas vezes a gente falou que o Campeonato Mineiro era o laboratório para a Série B? Quantas vezes a gente falou? Porra, teve um jogo com a América, jogou contra o Guarani de Vinópolis, se não me engano. O Guarani, eu acho que tava quase caindo, sei lá o que que é. Ele colocou o time titular para enfrentar o Guarani, sendo que ele poderia testar todo mundo. Isso foi a época do Juvanil. Então, América, cara, esse negócio do laboratório, a gente falou, e deu no que deu, cara. A gente ficou... o início da Série B, eu acho que é reflexo muito da falsa avaliação que a gente teve, que o time tinha ido bem no Campeonato Mineiro. O que foi o Campeonato Mineiro, velho? Não, é que, foram bons dois, três primeiros jogos, e depois a partir dali também, nem isso, né? Verdade. Mas, assim, às vezes você tentar, fala mais pro futuro, ao invés de tentar arriscar, pode falar? Alô? Oi? Felipe? Nossa, minha ligação deu uma picata aqui, mas pode continuar. Ao invés de tentar pensar melhor, né, fazer essa programação do futebol mais a longo prazo, que trazer gente de 19 anos não é trazer alguém que vai resolver os seus problemas. Os times, vou falar assim, tomando por base os times de fora, principalmente, não é o exemplo ideal, mas o futebol inglês, os times da segunda divisão do campeonato inglês, eles contam com muitos jogadores da base dos times grandes emprestados. Por exemplo, o Derby, que fez uma campanha muito boa ano passado, contava com muito jogador que era do Chelsea emprestado. Então, eles fazem muito uso disso, porque quando eles não têm poder de contratação e sabem que esses jovens, as jovens promessas estão nos times grandes. Realmente, a melhor base não vai ser a nossa, simplesmente, a não ser que... Agora com a estruturação pode melhorar, mas tipo, times com mais dinheiro, tipo o Flamengo, geralmente vai ter uma base que produz um pouco melhor. Então, às vezes, se a gente conseguisse um jogador que não tenha, não esteja tendo espaço nesses clubes. Eu acho que é uma questão para quando você não tem alguém que você consiga investir você mesmo, né? Não sei se, por exemplo, se o Giovani é um jogador que a gente deveria investir nesse momento. Esse Bocelli eu não posso falar. Até tem um... O Bernardo Moreira veio com um comentário aqui falando um pouco mais dele, né? Dizendo que ele jogou duas temporadas pelo Defensor do Uruguai. Ele já é profissional desde os 17 e foi titular no Sul-Americano Sub-20. Então, ele realmente parece ser um bom prospecto da seleção uruguaia. Vale lembrar que o Uruguai tem uma população pequenininha, né? Acho que do tamanho da cidade de São Paulo. Então, é como você fizer uma seleção da cidade de São Paulo e colocar alguém lá, facilita, né? Mas, assim, não tira o mérito dele, até porque o futebol uruguaio produz bons jogadores, mas vale lembrar que o Arrascaeta veio pro Cruzeiro muito jovem, demorou uma, duas, três temporadas para conseguir ser o jogador de destaque do time. O cara vai vir para jogar com a gente 6 meses, então ele não vai conseguir chegar a evoluir para ser um destaque, mas se ele conseguir contribuir com alguns jogos, se assim, a gente não tem ninguém na posição, vale arriscar, né? Vale tentar. Aposta. A gente não tem um meia na avaliação, não tem um meia no mercado, no futebol brasileiro, com custo acessível, com a qualidade, vamos dizer assim, não vou falar mediana, mas com uma certa qualidade. Aposta que o América fez no Michel Bastos, que estava parado, e que a gente sabe do histórico dele no futebol, sempre foi um cara bom, né, tecnicamente, chutava bem e tal. Aposta deu errado, então, cara, bola pra frente. Vamos pra Bale e Colatinha, moçada? Bora, só... Beleza, mete bronca. Deixa eu pegar aqui os números do nosso Bale e Colatinha, um minutinho só. Eu tenho aqui, se quiser. Eu já sei. Primeiro, vamos falar sobre o Colatinha da partida. De acordo com o voto popular, né, o mais votado foi o Júnior Viçosa, com 39%. Em segundo lugar veio o Leandro Silva com 26%, depois Diego Ferreira com 18% e o Berola com 16%. Rafael, qual o seu voto pro Colatina da partida ontem? Colatina para mim foi o Viçosa. Viçosa. Apesar de eu não ter achado que jogou mal, mas porque os outros todos foram muito bem. Sim, concordo. Felipe? quem é o... Thales, já que o Felipe saiu, em quem você vota no Colatina? Eu voto em mim mesmo, quando assisti o jogo. Thales nem assistiu o jogo. Um excelente voto. Eu voto em mim. Concordo plenamente. O Felipe voltou, o Felipe Amore. E Felipe, em quem você vota para Colatina da partida? É, Mateuzinho que tá querendo falar com a gente, não. Mateuzinho tá querendo falar com a gente. Deve estar muito no Instagram. Ele tá postando agora uma foto no Instagram, fazendo uma tatuagem. Eu faço uma menção ao Rosa Altales, que apesar de ter o pay-per-view, né, poder ficar se gabando dessa ferramenta, ele ainda assim não viu o jogo. Mas, grande voto. É, mas assim, eu concordo com o Rafael. Ontem é difícil escolher um, porque o time inteiro produziu bem. O time é difícil escolher um cara que foi mal ontem. Mas eu votaria no Viçosa, mais porque ontem ele não foi aquele centroavante clínico que ele foi nos jogos anteriores. Ainda assim, conseguiu ajudar um pouco, mas é aquela história. Ele, como é um fazedor de gols, o jogo que ele não consegue fazer o gol fica mais a parte prejudicada. Então, voto no Viçosa, mas assim, deixando a menção de que é difícil votar num Colatina pro jogo de ontem, que o time inteiro teve uma produção positiva. Eu também acho assim, você nem pediu meu voto, eu vou falar. Cara, você falou um negócio certo, que assim, eu até na hora quando eu coloquei quem foi o piorzinho, porque realmente não teve ninguém que se destoasse, falei assim, desgrilo, os caras jogou muito mal, não teve um jogador que tivesse jogado muito mal. E os jogadores que normalmente jogam muito mal, que são sempre o João Paulo, o Maranhão quando tá em campo, assim, o Maranhão não tava no campo, então tinha jeito de votar ali, mas o João Paulo, que é um jogador que sempre tá ali no top 5 de pior jogador, ele jogou muito bem. Então, eu vou seguir o voto de vocês, o Viçosa. A gente ficou mal acostumado do cara fazer gol, agora quando não faz gol e não é tão efetivo, a gente começa a chiar. Eu também vou votar no Viçosa. E temos um voto seu também, Felipe? Então, realmente o time ontem jogou bem e também não vitimamente. Né? Então eu vou deixar meu voto pro Berola porque ele já jogou no Atlético. Excelente voto. O espírito de Thales baixou em Felipe Amaro. De acordo com a contabilidade dos votos aqui, o Viçosa ganhou com 4 votos, né? 3 aqui e mais o da galera. Então quem vai receber o abraço do glorioso Alisson Fernandes vai ser o nosso querido Viçosa, mas vamos pedir para dar um abraço com carinho para que não retire do clube como o último abraço que ele deu. E para a questão de bala, tivemos opções interessantes aqui. O mais votado pela galera foi o Tigrão, com 45% dos votos. O João Paulo vem em segundo lugar com 31%. E empatados em terceiro lugar, o Juninho e o Prax com 12%. Felipe, quem você vota como bala da partida de ontem? Mas depois daquela figurinha que fizeram pedindo pra torcer pra ele, lá no grupo, né? Meu voto é pra ele. E ele também fez boas mexidas ontem, que tá tendo um problema de contusão, um problema de cartão, e as mexidas da última jogo. Thales Maciel, em quem você manifesta o seu voto? É Tigrão, né? É Tigrão? Nem assisti o jogo. Eu já vou te falar, paga o pay-per-view e assiste o jogo. Então compartilha pelo menos a senha com a galera pra gente conseguir, pelo menos o Marcão conseguir assistir. Por favor, compartilha a senha aí só nas mídias sociais, tá? É só no nosso grupo que tem quase 600 inscritos, por favor. Deixa Mas, Rafael, qual o seu voto pra bala da partida? Aí o meu vai pro Juninho. E assim, na minha opinião, foi disparado o melhor da partida. Desarmou muito. Correu demais, não precisa nem te falar. Não tem como o cara correr daquele. Eu tava cansado só de assistir o jogo. Não tem lógica o tanto de vezes que ele chega no ataque e quando o time toma o contra-ataque, você vê o Juninho lá dentro da área defendendo. Incrível, incrível. Como o cara tem um pulmão daquele jeito. E apesar do pulmão, eu achei que ele jogou muito bem. Tocou muito bem a bola, marcou muito no meio de campo, principalmente no primeiro tempo. E depois tava dando certo com o Berola ali nos contra-ataques. Então, meu voto é pro Juninho. Bom voto, realmente ele depois de duas partidas onde ele não foi tão bem, ontem ele deu a volta mais que por cima, ele jogou muito bem, ele desarmou mais do que a média dele no campeonato, embora tenha sido o segundo colocado em desarmes, empatou, né, ele e o João Paulo foram os líderes de desarmes do time ontem com 5 cada um, Vai, é um bom voto. Mas meu voto pessoal, eu coloco no João Paulo. Porque eu acho que, assim, é um cara que desde o início do ano ele toma muita marretada e merecido, grande parte das vezes. Mas ontem ele conseguiu fazer uma parte, acho que foi a melhor partida dele pelo América. Assim. Ele teve a produção do gol, ele foi o jogador que mais tocou na bola do América em termos de passe, assim, em termos de produção. É, conseguiu fazer o gol dele, embora uma jogada de acaso também, a forma como criou. É, e o outro, ele foi melhor defensivamente do que geralmente ele é, né? Então acho que ele tem crescendo um pouquinho a produção dele nos últimos jogos. E no último jogo ele foi eleito o Colatina. Eu acho que ele deu uma boa volta por cima e fez uma boa partida. Eu votaria nele para bala, mas como um prêmio de consolação, assim, uma menção honrosa. E você, glorioso Marcão? Em quem você? Cara, você falou tudo que eu queria dizer, porque eu também... Mas não precisa falar mais nada, não. Mas eu vou falar porque data vênia, Thales, tá. Não, Thales, data vênia. A gente tem que ser justo. É, João Paulo, desde que ele entrou na América, eu tô metendo o cacete nele e coerência, porque apoia mal, volta lento pra defesa, erra passe, os cruzamentos são ineficientes. E foi, na minha opinião, a melhor partida dele no América. É, seguro, fez o gol. É, tudo bem que o time do São Bento não é um primor de time, a gente tava jogando com um time que também tá embaixo da tabela, e isso pode ter ajudado a performance dele, mas eu achei a melhor partida dele pelo América. E como ano passado eu disse, além no Aderlan, eu nunca votei no Aderlan como bala, inclusive o Aderlan foi escolhido o melhor lateral direito da rodada, eu falei, meu Deus. E o João Paulo foi escolhido o melhor lateral esquerdo da rodada, eu acho que merece o meu voto o João Paulo como bala do América contra o São Bento. E aí eu acho que ele ficou com dois votos, né? Sim, dois votos para ele, e nós tivemos... Dois do Tigrão. Três do Tigrão, né? Porque o... Não, foi galera... dois. Um da galera, um do Thales e um do Amori. Ah, verdade. Então, deu três. Então, Thales, prepare-se que o Tigrão vai te abraçar. Que delícia. Ah, eu vou abraçar o Tigrão, hein? Oh, ah, Tigrão. Que delícia. Tchuca. Vamos às considerações finais. Rafael, próximo jogo vai ser sábado, às 19 horas, contra o Operário. Como o Delecos disse, é um time que está numa sequência boa. Ele está em sexto lugar com 28 pontos, se não me engano. O América está com 24 pontos. Isso. Ganhando do Operário, ele não ultrapassa o Operário, é 27. O que você espera desse jogo? Suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que vai ser mais ou menos o que foi contra o Londrina, o que foi contra o Guarani. Vai ser mais ou menos o mesmo estilo de jogo. Estou confiante. Vou estar lá, garantido. Esse ano eu não faltei nenhum jogo, nenhumzinho. Fui todos os jogos, inclusive no Mineirão eu fui contra o Cruzeiro. Show. Então acho que o América tem que manter a postura, manter aquele ritmo de jogo que foi o primeiro tempo contra o São Bento agora. E buscar o gol, né? Fazer o que fez. Desde o início, desde o primeiro minuto, buscar o gol. E se der, fazer o segundo para poder ficar tranquilo, igual a gente ficou. Não acho que é bicho de sete cabeças, não. Apesar de estar com 28 pontos. E a gente não consegue passar se ganhar, mas eu acho que não é bicho de sete cabeças, não. Dá pra ganhar tranquilo. Eu também acho, cara. E foi o que a gente conversou ao longo do programa. O time tá confiante, né? Então, quando tem confiança, velho, a chance de dar certo é muito maior. Também acredito que o América, se operário, não é um bicho de sete cabeças também, não. Felipe Amore, que foto que é essa que você pôs agora, velho? Maranhão. É o Maranhão chutando a bola. Putz, ele tá chutando a bola só na fotinha mesmo. Aquela fotinha do Maranhão chutando a bola. É a única foto que ele tem chutando a bola. Aquela pose de jogador de classe, né? E aí, Felipe, o que você acha? Acho que a gente se recuperou no momento certo no campeonato, a moral do time tá alta. Voltamos a ganhar em casa, então e ganhar fora bem, igual ontem. Então a torcida vai jogar junto, eles vão abrir o portão 6 lá atrás, vai dar uma melhorada naquela bagunça que fica três torcidas cantando cada uma coisa. É, verdade. Então isso vai dar um apoio maior para o time. E o Operário, apesar de estar bem no campeonato, sexto lugar, pelo que eu lembro do jogo dele aqui, do jogo do primeiro turno, não foi essas coisas não. O time é bem limitado também, dá para a gente ganhar aqui tranquilamente. Então estou confiante, né, em mais uma vitória do Tigrão. Beleza, pura. Thales voltou aí, Thales. Suas considerações. Fala, eu vou falar considerações finais, que você participou um pouco do programa, mas perspectivas para o próximo jogo, além da cervejada antes do jogo. Ué, rapaz, eu tô com o Amor aí, cara. Eu acho que vai ser. Vai ser um jogo... Eu acho que vai ser um jogo tranquilo, cara. Foda-se, vai ser um jogo tranquilo. Nós vamos meter o fé nessa porra desse Operário aí. Ah, moleque. Deleucas. É, eu acho, assim, só o Operário vem numa sequência boa, só que eles têm um saldo negativo, né? Ainda que esteja em sexto lugar, tem um saldo de menos 3. Porque é um time que, em geral, não faz muitos gols. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, na verdade. Diferente do que foi esses últimos, é que a gente teve muito espaço, eu acredito que o Operário vai se fechar muito mais. Vai ser um time que a gente vai ter... A gente vai ter que trabalhar muito, vai ter muita posse, vai agredir um pouco mais. Vai depender de quando a gente fizer o gol, né? Se a gente conseguir marcar um gol no comecinho, igual foi contra o São Bento, ajuda, porque quebra a tática deles. Eles escaparam já abrindo um pouco mais, a gente consegue marcar gols. Mas, em compensação, a gente pode sofrer também com... para achar esse primeiro gol. Então vamos ver outra faceta do Tigrão, como ele trabalha para pegar essas equipes que se fecham muito, né? Então, até por isso, eu penso que essa formação vai ser mantida, já que a gente vai pegar um time que vai se defender muito mais. Então faz sentido ter um time mais ofensivo. E como um recado, a torcida americana comparecer ao estádio, né? Já que vão abrir mais um portão, né? Abrindo o portão 6. De geral, tentar comparecer. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar, uma vez que eu não tenho muitas condições. Eu acho que você deveria vir. Eu acho que isso é desculpinha pra não vir no jogo da América. Só porque mora em Gibraltar. Gibraltar aqui, até Belo Horizonte é quanto tempo? Olha, a última vez que eu fui, por conta dos. O Gibraltar é ruim de voo, né? Então, pra pegar o voo para Londres, pra pegar o voo para Portugal e pra depois pra Belo Horizonte, deu umas 24 horas de viagem. Então compra passagem hoje, pode vir, filho. Se você sair hoje, você chega no sábado. Bem com desculpinha. É que fica um pouco caro, né? A libra tá alta, se for pensar, tá custando. Essa viagem fica na volta de 400, 500 libras, né? Então não acho que é caro pra ver o América. Eu também acho. Eu estou me programando para conseguir assistir um jogo no ano que vem, mas infelizmente. Mas para os que podem, os que moram em Belo Horizonte, que se façam presentes, né? Já que a fase tá boa. Num jogo desse que a gente vai precisar, que a gente vai ter que vai atacar, martelar muito, se a gente conseguir colocar mais gente para conseguir gritar, botar o time para frente, eu acho que vai ajudar. A fase do time merece esse apoio também. O pessoal conseguiu dar a volta por cima. Se antes estava difícil, o time não mostrava confiança, agora a gente tem. Eles estão fazendo um trabalho legal, acho que vale a pena conseguir comparecer em peso lá para conseguir apoiar legal essa galera. Porque a gente consegue sonhar, né, com acesso. Afinal, 7 pontos só para o Salseiro lá de cima, acho que dá. Eu acho que você pode vir no jogo da subida lá em Campinas. Eu ia falar isso agora. Pode vir antes e ir na caravana para Campinas, que lá é a nossa terra, nossa casa. Aqui, o pessoal da Vale Verde está mandando um abraço para a torcida americana de Contagem, um abraço do Decadentes para a nação americana de Contagem. Mais uns recadinhos aqui, lembrando o Thales, que gosta muito do time de vôlei do América, ele vai estrear pelo Campeonato Mineiro na sexta-feira, amanhã, contra o Uberlândia, e no sábado joga contra o Anápolis. Eu achei curioso que o Campeonato Mineiro com o Anápolis de Goiás, achei meio estranho, mas enfim, de qualquer forma o América vai estrear o Mineiro de vôlei. E no sábado, o América Locomotiva vai enfrentar o Vasco Almirantes, olha só, Vasco Almirantes, 13h30 lá no Centro Esportivo Universo. Quem tiver curiosidade aí de ver ou não teve oportunidade de ver o América Locomotiva, mais um jogo do futebol americano do América, reforçando nossas mídias sociais, nossas plataformas, Instagram, Twitter. Marcão, pode falar? Sábado também tem futebol de salão, né? Futsal do América, também joga às 2 horas lá no, na quadra do Colégio Arnaldo, cara. Ah, verdade. Legal, tem o nosso jogador Batata, Batata é ídolo já. Agora fazer uma reclamação aqui, cara. Esse negócio do América colocar futebol de salão e futebol de campo no mesmo dia me fode, pô. Minha mulher não deixou em 2 treinos ao mesmo tempo assim, não. Minha filha, segura essa pica aí. Porra, o América me fodeu, cara. Não tá deixando nenhum. Manda ela fazer amizade. Ô, Thales, manda ela fazer amizade com a esposa do meu irmão. Ela, enquanto ela se batendo papo, vocês ficam bebendo aí nos dois jogos, velho. É uma boa oportunidade de ficar todo mundo bêbado. Temos um programa, moçada? Temos um programa. Marcão, só dar o último recado aqui. Sim? Queria pedir ao Jairo que sábado me dê carona, cara, que eu vou ficar completamente louco. Jairo, faz essa caridade. Levo o Thales. Levo o Thales e um guindaste de cerveja. Pessoal, estamos agora em parceria com a rádio MW Futebol, hein? Então, quando tiver a oportunidade de acessar o link da rádio, o Twitter, é o nosso parceiro agora para divulgar ainda mais o Decadentes, a torcida do América e falar do América. A gente questiona sempre o espaço que não nos é dado de direito. É uma oportunidade de a gente falar mais com um público maior sobre o América. Beleza? Sábado no jogo, beleza, moçada. Aquele abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, um abraço. Valeu, moçada. Boa noite. Boa noite.